tem compromisso. Não é viagem, é muito mais que música, muito mais que malandragem. Não é compromisso, não é viagem, protesto, manifesto. Mensagem. Eu sou o voz do louco que tu mais temia. Eu sou o porta-voz da periferia. Eu tenho um argumento que treinei passos lentos, que giro o mundo todo conduzindo os pensamentos. Lamento por todos os burgueses, eu lamento. Defendo meu rap, minhas origens, seu sustento cai pra dentro. Que o fio da navalha vai cortar, aguenta que o chicote vai salar. Como um vulcão em erupção, eu sigo em frente, trazendo a revolta do povo consciente. Que sofre com a justiça, que só fora da lista. Que vive a vida lutando, sempre acreditando no poder da rima. Minha mente, de forma consciente. Minha história, que eu tenho na memória. Minha vida, meus planos, eu seguirei lutando. Mas tem uma parte de Zé Povo que vive desacreditando. O rap é compromisso, não é viagem. É muito mais que música, muito mais que malandragem. O rap é compromisso, não é viagem. A mensagem. O rap é compromisso, não é viagem. É muito mais que música, muito mais que malandragem. O rap é compromisso, não é viagem. Protesto, manifesto, a mensagem. Daqui eu vejo uma paz de olhos me olhando. Daqui eu vejo uma paz de sonhador sonhando. Quem é que gosta de ser perseguido? Eu sou como uma música que ecoa tipo um grito. Me esquivo, tô fuga. Não sirva ao inimigo. Meu coração não para nem diante do perigo. Me sinto perito quando não sinto compromisso com a música. Com a arte de expressar meu sentimento guardado no peito há mais de anos. Quem viveu sabe, quem sofreu sabe do que eu tô falando. Quem não sentiu, sinta. Quem não viu, veja. Quem correu, se escondeu, não foi eu que apareceu na veja. Não tava lá, eu tava no meio do povo. Não tava lá, eu tava cantando pro povo. Mas eu tava ali com a rapa do jardim pra lá. Quando ouvi alguém gritar, escuta aí. O rap é compromisso, não é viagem. É muito mais que música, muito mais que malandragem. O rap é compromisso, não é viagem. Protesto, manifesto, a mensagem. O rap é compromisso, não é viagem. É muito mais que música, muito mais que malandragem. O rap é compromisso, não é viagem. Protesto, manifesto, a mensagem. Tamo junto, tamo nessa, na moral. Na arena, na batalha, que ouvindo James Brown, nego. Seja onde for, represente sua cor. Na fé, na paz, louvado seja o meu Senhor. Que me livrou da mundo predador. Que me fez guerreiro, sobrevivente do terror. Prego amor, não a dor. Transparente no que sou e no que sou tem valor. Pois é feito com amor. Militante da paz que traz amor ao sofredor. Microfone ligado, compromisso com o povo. Um salve a todos os irmãos revolucionários. Um salve a todos que lutam do nosso lado. Aqui mais um, surpreendendo a qualquer um. Zona Norte, Zona Leste do DF, eu sou mais um. Se é pra chegar, chegando de cá, eu vou rimando. Se o rap é compromisso, mano, o Silva tá somando. O rap é compromisso, não é viagem. É muito mais que música, muito mais que malandragem. O rap é compromisso, não é viagem. Protesto, manifesto, a mensagem. O rap é compromisso, não é viagem. É muito mais que música, muito mais que malandragem. O rap é compromisso, não é viagem.